Zona Norte e a quadrilha, os mano tá na pira. Aqui tem cota de Bauru e farinha. Arrisca não, os molecão busca na pinha. Busca na pinha, ladrão, busca na pinha. Zona Norte e a quadrilha, os mano tá na pira. Aqui tem cota de Bauru e farinha. Arrisca não, os molecão busca na pinha. Busca na pinha, tiozão, busca na pinha. Vai, ó, tiozão, não desacredita não. Os montinhos na apetite pra querer buscar o coisão. Nós tá no bang, no só curtição. Estilo gorozinho com a ponto 40 na mão. Programado pra matar, é nós que tá na porra do bagulho. Só quem é fecha na boca pra confirmar. Vai filha da puta, passa igual perdeu. Playboyzão, vai cuzão, dizendo adeus já era. A banca tá formada, os meninão mandou dizer que é 10 linha. Programado na parada, na porra dessa trilha. Meu camarada, mano, é FFA verbal, ou licença moral. Filha da puta do PF, cheirado de farinha. Permão espanca o moleque, até o filho da vizinha. Olha só, a banca tá formada, o vizinho de lenda, moleque sanguinário na parada. Prefiro ficar na pira de tirar uma com minha mina, sua mão na nave, fazendo rima de freestyle, tomando chazinho no carinho daquela que me livra dos covardes. Haha, manda dizer, haha, manda dizer. Zona Norte e a quadrilha, mano, pode crer, no barraco do b-boy, vários mano ali com nós, fumando alta maconha e o rap que destrói no rolê. A vagaba fica tudo oriçado, molecão de Paraty com 50 gramas na parada de farinha pra bancar a pira dessa vaca. Shortinho colado, curtindo balanga saco, querendo tomar o dinheiro desses otários. Se orienta, doidão, aqui é rap gangue, tá na veia, que odeia o sistema que nos encadeia. Aqui é Zona Norte, não se esqueça. Zona Norte é a quadrilha, é nós, irmão. E a banca tá formada, não tem vacilão. Tô seguindo a caminhada com Deus no coração. E eu sigo e prossigo essa canção. Fria, saudade, bate, reage, coração cava forte a vida. Olhos vermelhos, mãe, porque tu chora? Filho perdido na droga, dessa vida foi embora. A vida é como a rosa, quando vejo desperta a saudade. Cata perto uma lembrança, cata espinha a realidade. Rua de saudade, bairro de ilusão, muito se vão. No muro da perca, tiro só coração no chão. Não para não, olho vermelho longe, não vejo perto. Não vai turbina, espalha rajada no meu peito. Chove lágrima, enquanto ouço gritando que tem alguém tirado lá fora, é tão chorando. Eu vou buscando mostrar a marca de uma lágrima. Quando bate no chão, cai no rosto, é só rajado. Olha a fura que semeia o deserto, apenas colhe cápsula pelo chão. Recordação do revólver, vixi, é tudo da nós. Vai na missão, enquanto Deus não volta, nós fica aqui no chão, caído com uma par de bala na cara. Isso mesmo, Deus é esperança e nunca falha. Zona Norte é a quadrilha, é nós, irmão. E a banca tá formada, não tem vacilão. Eu vou seguindo a caminhada com Deus no coração. E eu sigo e prossigo essa canção. Essa canção. Essa canção.